Autorizada a lenda colar 6340, vento no 30 graus, continua. Autorizada a lenda colar 10, vento no 30. Prossiga, Vista Bravo. Alto e claro, Vista Bravo. Isque. Sim. Max Júlio, reposto para inverso. 1933-25, confirme 121-1. 3325-21-1-1-3-1-7. Reporte além de pronto, 1-1-7, Júlio. Ok, então autorizado ali decolada 17, 130 com 11. Júlio, decolado agora às 4h05, direita, corredor axé, controle, 1935, bom voo. 1935, grato, bom dia. Ah, Xené 6140, decolado às 4h05, boa Páscoa, bom voo. Decolou, Xené 6140, obrigado, boa Páscoa. Controle, 1935. 1935, obrigado. Mantenha as condições visuais, mil pés no corredor axé, reporte farol da barra. Mil pés na Xé, reportará farol da barra, Júlio. Controle, Salvador, muito bom dia, Xené 6140. Xené 6140, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 350, saída PUC. Subiu para 350, saída PUC, solicita direto pro de Aracaju. Aguardo, Xené 6140. Aguardo, 6140. Xanémia 140, autorizado direto a Aracaju. Autorizado direto a Aracaju, Xanémia 140, obrigado. Passou certíssimo, seguindo a descida. Desça para 3.000 pés, NH1013, azul 4235. Azul 4235, desço para 2000 pés, Renegar 013, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Frequência livre para a coordenação Vitinho de Juliette. Salvador, bom dia, o voo 1732, informação Índia, 180 para 10634. Voo 1732, desço para nível de voo 050, chegada a mar autorizado, direto TAP. 50 mares, voo 1732. Oceané 6140, SAMI Recife, 125.45, alterne 126.85. 1-2-5-45, até 1-2-6-85, né? 1-1-4-0. Localizadora de Francisco, 4-2-3-5. Azul 4-2-3-5, complete final, Sami Torre, 1-1-8-6. 2-6, obrigado, César. Salvador, bom dia, Azul 4-2-3-5. A 235 no estado, pista livre, voo autorizado, 90, vento 120 graus, com 119. A 235, vento 10. Ilhéus, tudo oeste, Salvador, Sami Ilhéus, frequência 120.1. Romeu 738, está autorizado virar TAP. TAP, 1732. Solo agora 57 à direita, 121 décimo 9, solo, bem. Siga, gol no B70. Gol no 270, chame 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Azul 4235, livre da tela, Alfa. Azul 4235, bom dia, prossiga na Alfa e Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão número 3, Azul 738, dispara 2000 pés, que negar no 0 no 3, autorizado sinal leste, a porta estabilizada. 2000 com 1013, a sinalista cidade é. Controle. Salvador 5728 da UES com a informação Índia, bom dia. Objeto 5728, bom dia, dispara nível de voo 050, chegada Mari, autorizado direto TAP. Olha, só copiou 050, chegada Mari, 5728. Afirmativo, autorizado direto TAP, o objeto 5728. Positivo, bom dia, TAP, descendo 050, o 5728. Tango Romeu ou Eco Tango Índia? Quilo Tango Romeu, bom dia, para Siri Barra Grande, 1 no meu pé, é isso, confirma? autorizado para Barra Grande, 1.000 pés, a rota direto pelos corredores da Checa Chapregos, decola da 17 com curva direita, aciona o transponder padrão 0143, controle 1935. Perdão, é o transponder, chame a torre 1862 para acionamento táxi decolante. Qual é o POB? Pátio 5, né? Ok, bom voo, até o regresso. Paulo Salvador, boa tarde, voa no 260, tem que ver com a máquina para atualização. 260, boa tarde, aguarde um instante para a cota. A tempo da ideia prevista para o voo no 260. Puca Caju a saída. Puca Caju, né? Gol no 270, bom dia, desço para nível de voo 060, chegada bom. 060, chegada bom. Meu ingresso, Toyota Taxi, ponto para ingresso, a vocês. Repórter lá de pronto, cabeceira, Romeu. Vou no 260, na escuta para cópia. Voo no 260, autorizado para Recife, nível de voo 390 pela Atterwisk 58. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5512 e o controle 1935. Autorizado 390, Atterwisk 58, primeira curva à esquerda, Boeing, da decolar, saída Puca, transição Caju, 5512 transponder, 5403, controle, voo no 260. O Loro 260, correto, cotejamento, chama para o acionamento, portão 8. Autorizado a colagem, Romeu, 510 com 11. Eco Tango Índia, bom dia para Irecê 080, confirma. Eco Tango Índia, está autorizado para Irecê nível 080, a rota direto pela radial 315, Salvador até 120 milhas, após segue visual seu destino. Decola da cabeceira 17, curva esquerda, subida Momo, após direto, transponder é 5417, controle 1935, corteja. Meio decolado agora ao 05, ingressando a checa 3935, morro. 3935, obrigado. Oi, bom dia, o Kilo Tango Romeo. Bom dia, Kilo Tango Romeo, mantém as condições visuais, mil pés no corredor Sé, repartindo Parada Barra. Parada Parada Barra, Kilo Tango Romeo. No 270, despare negativo 050. Regresso, até a próxima. Qual é o POB também? 02, bom voo, até a próxima. TAM 3198, dispara nível de voo 060 via chegada Mari. 060 via chegada Mari, 3198. Eco Tango Índia, liga a sonar, chama o táxi. Autorizado, táxi, reporte para ingresso, Moisés. Fala agora os 08.1935, bom. 38 ao 02.19, solo, desconsidera a informação, solo 09, direita 02.19, solo. Ok, direita 219, 732. Autorizado o acionamento, chame táxi, o altímetro 03, Golo 260. Autorizado o acionamento, chame táxi, o 1260. Golo 738, livre no estudo. Golo 738, bom dia, prossiga na Alfa e Juliette, portão 6. Firmando Alfa Juliette, portão 6? Portão 5, perdão, 5. 5, ok. Mantenha a posição, Tango Índia. Kilo Tango Romeu está acostumado para pouso. Kilo Tango Romeu está acostumado para pouso. Aliás. Tango Romeu na escuta? WebJet 5728, complete final, chame torre 198, decimal meio. WebJet 5728. Tango Romeu, informe se mata para pouso. Informe se mata para pouso, Kilo Tango Romeu. Confirmando vento, hein? 120 com 10. 0,0, obrigado. Sente frequência livre para coordenação, Kilo Tango Romeu. Gol no 270, dispara 2000 pés, que negar no 0 no 3. Autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2013, de autoridade LS, reporte estabilizado, gol 270. Tá 3198, dispara nível de voo 050.